Cosmic Encounter completa 42 anos com nova edição. Cominior Notch anuncia Starcade Quest e vários jogos da Paradox chegando na sua mesa. Sejam bem-vindos a mais uma edição aqui do podcast Notícias do Jogatina BG. Eu sou o Zabuzeta e lembrando, esse podcast é um complemento de várias notícias que a gente publica através do nosso Twitter, lá no @jogatinabgnews, lá no Telegram e também nos boletins do nosso canal aqui no Ludopedia, no JBG News. E lembrando, você pode seguir também o Jogatina BG através das redes sociais no Twitter, @jogatinabgnews. Você pode curtir nossa fanpage, facebook.com/jogatinabg. Você também pode curtir, assinar e olhar os vídeos que a gente publica lá no youtube.com/jogatinabg. E convido também todos para se inscrever no nosso grupo do Telegram. Nosso grupinho Telegram, a gente tem lá a galera discutindo direto, não só o grupo que a gente discute sobre jogos, também o grupo do Through the Ages e o grupo também do Mercadinho, que a gente tem lá um mercadinho lá, que a gente faz, a galera faz troca, venda e por aí vai, certo? E antes da gente começar, a gente tem algumas novidades do Jogatinabg. A novidade sempre, na verdade não é tão novidade assim, mas a gente sempre fala aqui, é que nossa produção de conteúdo é financiada pelos nossos apoiadores lá no picpay.me/jogatinabg e também no padrim.com.br/jogatinabg, como é o caso da nossa madrinha, a Bruna Aroca, ou tomara que eu tenha falado seu nome certo, Bruna. Mas qualquer coisa, você dá um puxão de orelha lá no Telegram pra mim, porque eu falei o nome certo. Mas seja tão incrível como, no caso, é a Bruna, que nos apoia através lá do Padrim. E se você tem interesse em ajudar o Jogatina BG, entre lá nos links que vão estar aqui na postagem desse episódio pra verificar quais metas e recompensas que vocês gostariam que o Jogatina BG fornecesse, né? Então, dá uma olhada lá e seja tão incrível como, no caso, é a Bruna. Então, Bruna, muito, muito, muito obrigado mesmo de coração. E lembrando, temos que agradecer a nossa loja parceira, a Bravo Jogos, que tá no mês de aniversário com vários jogos em promoção. Se você tem interesse em comprar os jogos lá com vários preços da hora, você pode ir lá também, você pode comprar, já fazer a sua pré-compra, digamos assim, do Rising Sun, que vai vir nos próximos dias. Você pode também fazer a sua pré-compra do Gaia Project. Então tem vários jogos lá que você pode comprar na Bravo Jogos com preços bem da hora, você pode pagar com desconto no boleto. Você também pode comprar inserts, RPG, livros e muitas outras coisas na Bravo Jogos .com.br, certo? Então vai lá. Outras novidades em relação ao Jogatina BG. Ontem saiu o mais um podcast do Ficha do Jogador, a edição de número 11, relativa ao mês de maio, né, que tá acabando hoje, que eu entrevistei o Paulo lá do Covil dos Jogos, e foi um papo bem legal, o pessoal acho que gostou, né, já tá com quase 500 downloads em um dia, então eu tô bem feliz com o resultado, e eu espero que vocês gostem pra quem ainda não escutou. Também saiu um podcast na semana passada, de número 56, do nosso carro-chefe, né, onde eu, o Snake e o Xande, a gente falou sobre vários jogos da hora no nosso podcast Jogatina. A gente falou sobre Orleans, falou sobre Cyclades, falou sobre Terraform Mars e outros jogos. Eu convido vocês a escutar o podcast lá. Ficou bem da hora, ficou. A gente falou sobre jogos interessantes que a gente gosta bastante lá do nosso coração. E também saiu dois vídeos desde o último podcast Notícias. Um deles foi um overview a respeito do Above and Below, o jogo da Conclave Editora. E também saiu um vídeo que eu lancei ontem sobre a relação de tema e mercado de board game. Então, se vocês quiserem conferir, links na descrição. E lembrando, provavelmente nesse final de semana eu vou realizar o sorteio de dois jogos para os apoiadores do Jogatina BG, que vai ser o jogo Exit, né? E o Sherlock da Mandala. Então, seja um assinante para concorrer aos jogos todo mês que a gente faz aqui. Então, entre lá no padrim.com.br/jogatinabg e no picpay.me/jogatinabg, certo? Então, vamos lá para as notícias. Com essas notícias, a gente separou os destaques, financiamentos e outras coisas relativo ao período de 17 a 30 de maio. E indo pro mercado nacional, a gente não teve nenhum lançamento extra-oficial, conforme a página de lançamentos da Ludopedia, né? Mas a gente teve anúncios, como no caso da Flick Games, que anunciou dois novos jogos para o Brasil. Um deles é o Tsuru, né? O clássico Tsuru, é um jogo muito legal. Aquele jogo que você quer colocar na mesa pra jogar com a galera nova, jogar com a galera já experiente, que é um jogo muito delicioso de jogar, sabe? Ele não é nada assim ultra difícil, mas ele tem uma certa estratégia e ele é bem, bem da hora. Outro jogo também que foi anunciado pela editora foi o Chicken Rush, né? Um dos jogos aí que teve destaque recentemente por conta da premiação. E são os dois jogos aí que a Flick Games vai trazer em breve. Então, bem show. Eles fizeram esse anúncio oficialmente, né? Digamos assim, sem os vazamentos errados, né? Foi durante o Meeplemanix, numa quinta-feira, né? Que eles publicam os vídeos ao vivo lá, então fiquem ligados. Outra coisa interessante também em relação ao mercado nacional, é que o jogo Grace, da dupla Bianca Melina e do Moisés, o Moita, né, o Moisés Pachin, Pacheco, eles estão recebendo cada vez mais ilustrações. Eu vou deixar um link na postagem desse episódio em relação à fanpage deles, onde eles estão mostrando vários takezinhos assim das imagens do jogo, né, que tá recebendo. Por exemplo, tem uma imagem da Viela lá que ficou bem da hora, e eu convido vocês a dar uma olhada como que tá ficando o Grace. Em relação aos financiamentos, a gente já tinha anunciado dois financiamentos na última edição, foi o Tá Na Mesa e também o Vossa Excelência. Eu só vou dar update em relação a eles, né. O Tá Na Mesa financiou, faltam 15 dias pra encerrar a campanha, tá com 105%, é um jogo sobre culinária, uma coisa bem interessante lá do Edu Reis, então parabéns aí pelo financiamento. Outro jogo que eu tinha feito o update foi o Vossa Excelência, que é um jogo que falta 14 dias para encerrar a campanha, tá em 83% dos 25 mil solicitados, eles já arrecadaram R$20.945. Então, vai lá. Agora, novidades em relação à última edição, é que lançaram dois novos financiamentos coletivos. Um pela Legion Jogos, o jogo Eleição 20XX, estão pedindo 21 mil, atualmente falta 21 dias para encerrar a campanha, arrecadou 17% com valor de R$3.750, um jogo político com várias vertentes, né, da política, seja extrema-direita, extrema-esquerda, centro-esquerda, centro-direita, cara, dá uma olhada lá, também é legal, tem umas ilustrações bem show da Legião Jogos com Eleições 2000XX. Outro jogo bem interessante também que apareceu aí nos últimos dias foi o Orbs, pela Usina Studio Board Games, faltam 21 dias, eles pediram R$6.700, arrecadaram 86% com valor de R$5.815. E esse é um jogo com temática espacial, e o lance dele é que você tem que ficar construindo pontes, portais e coletando energia até que você encontrar o caminho, o melhor caminho antes dos rivais. Você vai tentando salvar as orbs, né? Ele é um jogo de 3 a 6 jogadores, estimativa de tempo de partida em 40 minutos. E pra gente encerrar o bloco nacional aqui, lá no mês que vem, né? No mês que vem não, no mês seguinte, no 1º de julho, vai começar o financiamento do Footboard, que é um jogo pela Mundus, né? Ele é um jogo tático para 2 jogadores que dura entre 10 a 45 minutos por partida, e a editora via Facebook ela informou que vai ter um preço promocional abaixo de R$100 nos dois primeiros dias de financiamento. Então, quem quiser saber um pouco mais, entra lá na fanpage do Footboard, tem bastante novidades lá, as ilustrações, o Alejo, né, um dos personagens lá, cara, tá bem show. Então entre no footboard.com.br. Saindo das notícias nacionais, vamos para notícias do mundo, né? Começando com a Fantasy Flight aqui, onde ela anunciou uma nova edição especial de 42 anos do Cosmic Encounter. Essa edição, ela vai ser receptiva para novos jogadores. A ideia é que, aproveitando esse momento de 42 anos, eles lancem essa nova edição. Ela vai ser compatível com as expansões anteriores, mas a partir de agora as expansões que vão vir no futuro só vai ser compatível com essa edição. Mas é legal que pode abrir brecha para esse jogo ser lançado no Brasil. Tomara que alguém olhe e fale: opa, é hora de lançar um Cosmic Encounter aí no Brasil, já que tem parceria da Fantasy Flight com a Galápagos, né? E a previsão desse título tá para o terceiro trimestre desse ano. Então provavelmente vai aparecer alguma coisa durante a Gen Con e outras feiras lá nos Estados Unidos, então fiquem ligadinhos lá, cara, tá bem legal. É um jogo, assim, que eu tenho muita vontade de conhecer, ainda mais que é um clássico, né, e teve muita mudança, e por ser assimétrico, já me chama bastante atenção. Então, fiquem ligados lá na Fantasy Flight, que vai ter mais novidades. Saindo da Fantasy Flight, a gente vai pra Communer Notch, que durante uma atualização do Arcadia Quest Riders, que teve um financiamento bem rapidinho, assim, durante esse intervalo, eles anunciaram lá, até cortaram o anúncio que eles estavam fazendo das atualizações, pra anunciar que no final desse ano vai ter o início da campanha no Kickstarter do jogo Starcadia Quest. E cara, a gente já teve o Zombicide indo pro espaço, agora é a vez do Arcadia Quest, né? Então vai ser Starcadia Quest. Cara, eu não tô conseguindo falar, foi mal. Mas enfim, cara, vai ser bem show aí, vamos esperar mais novidades no futuro. Já tem imagem da caixa dele, que tá bem legal. Ainda com a Communer Notch, ela anunciou um novo jogo da dupla Rob Davu e Eric Lang, um jogo chamado Cthulhu Death May Die. Ele vai ter financiamento via Kickstarter, ainda não tem uma data prevista, e vai ter miniaturas esculpidas por Carl Kupinski, e os monstros serão ilustrados por Adrian Smith. Ainda não tem novidades em respeito do jogo em si, mas fala que o jogo vai ter um lance de investigadores buscando pistas, gastando sua sanidade para acabar com os Great Old Ones, né? Então vai ser bem legal. Ainda não se sabe se vai ser um jogo Legacy, já que tá com ali o Rob Davu, né? Então, se for Legacy, vai ser interessante. Olha só, vou dizer que vai ser interessante com essa temática, então vamos ver o que vai rolar aí no futuro. Então, pra quem gosta de Lovecraft e trabalhar cooperativamente, então fiquem ligados em Cthulhu Death May Die. Continuando aqui, a editora Ezra Games anunciou uma nova edição, uma nova versão standalone, né, que não precisa do jogo original, da série de destreza chamado Catacombs. Esse jogo vai se chamar Catacomb Conquest. Ele vai ser um jogo de entrada pra série, né, pra quem não conhece a série em si, e pra quem não conhece também em si, a jogabilidade dele é regrada pela combinação de seleção de cartas e destrezas. Então, quem quiser saber um pouco mais, links na postagem. A Passport Game Studios anunciou um jogo chamado Fleecing Olympus, onde de 3 a 6 jogadores, eles vão controlar deuses que, sob a influência do Hades, tentam roubar o trono de Zeus. E pra isso vocês vão usar cartas, rolagem de dados e muito mais. Então, links aí na postagem. O jogo Mad City, lançado em 2014 pela Mayfair, ele vai voltar esse ano, no terceiro trimestre, como Cosmos, pela editora francesa Gigamic, ou Gigamic, sei lá como vai falar esse nome. E pra quem não sabe, é um jogo de tile placement, e nessa nova roupagem, ele vai mudar o tema. O tema dele vai ser de exploração espacial e vai atender de 2 a 6 jogadores. A Lookout Games, lá no seu Facebook, fez um teaser de uma imagem e confirmou pra Gen Con a Big Box do Agricola for 2 Players, né, pra 2 jogadores, que vai vir com 2 expansões. As expansões More Buildings Big and Small e Even More Buildings Big and Small. Então vai ser bastante coisa que vai vir nessa Big Box e vai aparecer lá durante a Gen Con 2018. E o Vital Lacerda, né, o designer português, está trabalhando em mais um jogo, além do jogo que ele trabalhou recentemente, que é o Escape Plan. Esse jogo vai se chamar On Mars, e ele vai ter como temática principal a colonização do planeta vermelho, né? Ele já tá fazendo os protótipos via Tabletopia, e pra quem quiser saber um pouco mais de como tá ficando, vou deixar um link aí na postagem, de como ele tá criando o jogo e tal, né? E pra quem gosta de Smash Up, olha só que novidade, mais uma expansão, e dessa vez mais uma expansão escolhida pelo público, e vai se chamar Oops, You Did It Again. Nessa expansão vai ter novamente algumas facções de aparecer, que vai ser Vikings, Cowboys, Samurais e Egípcios. E ele tá com previsão de lançamento para o final do ano, né? Agora a gente vai pra WizKids com 3 notícias. O primeiro deles é que ela anunciou pro mês de setembro desse ano, com o valor de $15, um upgrade kit pro Betrayal at the House on the Hill, que pra quem não conhece, cada jogador tem um boardzinho que tem uns marcadores ali, tipo, praticamente um clips que você colocava e era muito ruim. Qualquer batida, ele não encaixava direito, né? Então ficava muito ruim de você colocar. E esse playboard, ele vai ter o dialzinho assim que você vai girar e vai colocar os atributos de cada personagem. E além disso, esse upgrade kit vai vir com novos dados pro jogo. Então, pra quem quiser saber mais, links aí na postagem. E outro anúncio da WizKids foi o King's Struggle. Ele tá previsto para novembro. Ele é um card game de negociação de 3 a 6 jogadores, né? Dura em média de 30 a 60 minutos por partida e já tá em pré-venda por 20 doletas. E ainda com a WizKids, eles anunciaram que estão trabalhando num novo board game de 1 a 5 jogadores, baseado em Dungeons & Dragons. Ele tem o nome genérico de Dungeons & Dragons 2018, sistema de aventura de board game. E tá sendo desenvolvido pelo designer Kelvin Wilson, e deve rolar mais novidades provavelmente essa semana, por conta que a Wizards of the Coast vai realizar um evento stream de 3 dias, né, sobre a franquia D&D. Então, quem quiser saber um pouco mais, links aí na postagem. A Cosmos anunciou para a Gen Con 2018 um novo jogo da série Lost Cities do Rainer Knizia. Esse jogo vai se chamar Lost Cities Rivals. Ele vai ser um jogo de 2 a 4 jogadores e com duração estimada entre 40 a 50 minutos. A Cryptozoic anunciou uma parceria com um canal do YouTube chamado Roster Teeth, e vai lançar um card game baseado na série que eles produzem lá nesse canal, chamado Million Dollars, But, né? Ele vai ser um jogo de 2 a 6 jogadores com uma duração estimada em 30 minutos. E quem quiser saber um pouco mais sobre a série, sobre o que vai ser o jogo, links na postagem. E a Next Move começou a pré-order cara, essa parada é muito da hora. Azul Giant Edition. Ele vai ser muito grande, ele vem numa maleta, pra quem não sabe. Eu até postei umas imagens no grupo do Telegram do Jogatina, que tinha saído umas imagens assim vazadas de uma maleta com uns tiles gigantescos, uns azulejos ainda maiores. E cara, se você quiser saber um pouco mais, o link vai dar na postagem. E o jogo vai estar muito barato, essa edição vai custar apenas 300 doletas. E vamos aqui para 2 anúncios da Floodgate. Ela anunciou pro ano que vem o jogo de controle de área, movimento em grid e gerenciamento de mão, chamado Bosque. Ele é um título destinado para 2 a 4 jogadores com duração estimada entre 20 a 40 minutos. E ele se passa ao longo das 4 estações do ano, e cada estação do ano vai ter diferentes mecânicas. Então, tá interessado? Link na postagem. Ainda com a Floodgate Games, ela anunciou um jogo jogo chamado Bad Maps, do designer do Kaiju Crush, né, o Tim Armstrong. Esse título é para 3 a 5 jogadores e une a temática de piratas, pirataria, com a mecânica de ação programada. Links na postagem. A Red Imp Games anunciou para Essen desse ano o jogo Atlantis Island of the Gods. Esse jogo está sendo desenvolvido pelo mesmo designer do Martians History of Civilization, o... Cara, eu não consigo falar esse nome aqui, mas é Chris... Cara, eu não consigo. É o Volik. Enfim, esse é o design. Desculpa aí que meu polonês não vai funcionar aqui. E trata-se de um jogo onde os jogadores serão sacerdotes que buscam construir todos os templos de suas divindades ao longo da ilha de Atlantis para pedir favor divino que vai garantir a sobrevivência deles durante a queda da ilha. Então, links na postagem. Começou a pré-venda do jogo Robotech Ace Pilots pela Japanime. Vai custar 25 doletas. E para quem quiser saber um pouco mais, é um jogo de 60 minutos que vai atender de 2 a 4 jogadores. Links na postagem. A Renegade Game Studios anunciou pelo Twitter a primeira expansão para o jogo Clank in Space e ela vai se chamar Apocalypse. Ela vai adicionar 2 tabuleiros dupla face, 35 cartas de aventura, 8 cartas de esquema e um novo boss chamado Haldos. O lançamento está previsto para o mês de agosto, obviamente durante a Gen Con, e vai custar 25 doletas. A Game Factory anunciou um jogo chamado Minerals, que vai atender de 2 a 5 jogadores que vão coletar os mais diferentes tipos de minerais conforme reconhece padrões no tabuleiro. E para fator de curiosidade, esse jogo ele foi desenvolvido e ilustrado pela designer Madalena Slinwinska. A editora japonesa Grounding vai publicar no ocidente um jogo chamado Ruby Monster. Esse título já havia sido publicado em 2016 pelo Masao Suganuma, que é o designer do Machikoro, que foi lançado em 2012, e esse jogo é um card game de 2 a 6 jogadores com mecânica de set collection, ação simultânea que vai durar de 5 a 10 minutos. E a editora North Star, ela vai republicar o jogo Capital, que foi lançado em 2016 pela editora Grana, como Warsaw Seeds of Runes, né? E ela fez esse anúncio no seu Instagram, então mais novidades devem vir em breve. A Pegasus Spiel vai lançar durante a ESS em 2018 o jogo Spring Meadow. Ele é o terceiro jogo do Uwe Rosenberg na trilogia que ele lançou o Kotagi Garden, o Indian Summer e agora o Spring Meadow. Ele é um jogo naquele esquema de reconhecimento de padrão e colocação de peças, o mais parecido possível com Tetris, assim. Então, pra quem gosta de jogos nesse sentido, fica de olho lá no Spring Meadow. E vários títulos da editora de jogos digitais e desenvolvedora chamada Paradox Interactive vão vir pra mesa, vão receber versões de tabuleiro, né? Os jogos aqui que vão receber vai ser o Crusader Kings, que já tá em financiamento coletivo nesse momento. Já fica a dica aí, falta 19 dias. Eles pediram $56 mil. Atualmente está em quase $310 mil arrecadados. E para quem gosta de Crusader Kings, né, é um jogo de estratégia que tem no computador, né? E outros jogos da editora que também vão vir para a versão de tabuleiro vai ser o Europa Universalis, o Hearts of Iron e o Cities Skylines. Então fiquem ligados aí no link que eu vou deixar na descrição aí para vocês conhecerem um pouco mais sobre os jogos da editora. E para quem gosta de videogame, também vai ter um tabuleiro baseado no jogo estratégico chamado Shadow Tactics Blades of the Shogun, de board game. E o Kickstarter dele deve começar em breve. Ele vai ser um jogo de 4 a 6 jogadores com tempo médio de 60 minutos por cenário. Mais novidades, links na postagem. Outro jogo também digital que vai ter a sua versão de card game vai ser o Elite Dangerous. Ele vai ter um jogo chamado Elite Dangerous Battle Cards e ele vai ser um LCG. Quem quiser saber um pouco mais, já até fazer a pré-compra dele, links na postagem. E ainda falando sobre jogos eletrônicos sendo convertidos para jogo de tabuleiro, o jogo mobile de sucesso Jackpack Joyride, ele foi anunciado pela Lucky Duck Games para 2019. Ele vai ser um jogo de destreza em tempo real de 1 a 4 jogadores com duração média de 20 minutos. Agora saindo da parte digital, de jogos digitais transformando em jogo tabuleiro, a gente tem ainda mais notícia aqui. No caso, a editora polonesa Rebel anunciou para a Essen desse ano a terceira expansão para o jogo K2. Ela vai se chamar Lhotse. Essa expansão é baseada na quarta montanha mais alta do mundo e está prevista para o terceiro trimestre desse ano, obviamente, durante a Essen e o lançamento dela. A Artipia Games anunciou um jogo chamado A Thief's Fortune. Ele vai ser um jogo competitivo de draft e engine building de 1 a 4 jogadores, onde cada jogador vai representar uma das linhas do tempo que o ladrão vê a partir de um item místico que ele usa. Então, mais novidades, links abaixo. A Ares Games anunciou uma nova edição do jogo Seeds of Chaos, que vai ser lançado na metade do ano que vem. A primeira publicação desse jogo foi em 1996, e ele é um jogo de fantasia de 1 a 6 jogadores, onde eles trabalham juntos para encontrar uma fonte de caos, né, de destruição, que tá acabando com a cidade onde eles estão. Então, mais novidades, links na postagem. A Holy Grail Games anunciou que no dia 19 do mês que vem vai começar a campanha no Kickstarter do jogo de civilização Dominations Road to Civilization. Ele é um jogo de 2 a 4 jogadores, dos designers Olivier Mellison e Eric Dubus, e vai contar com a mecânica de tile placement baseado num dominó triangular, onde você deve conquistar mais pontos de vitória ao longo das eras e ganhar o jogo a partir daí. E por fim, para acabar as notícias aqui do cenário internacional, a Ninja Division anunciou para a Gen Con desse ano um card game chamado Warhammer Fantasy Doomseeker. Ele vai ser um jogo de 2 a 4 jogadores e vai custar 40 doletas. E para quem não tá ligado, esse jogo é um dos frutos do anúncio que teve já no passado sobre a parceria da editora com a Games Workshop. Então, fiquem ligados para mais novidades, links na postagem. Agora a gente vai pro Kickstarter, separei 4 destaques aqui. O primeiro deles que eu separei foi mais uma expansão para o jogo Heroes of Land RNC da Gamely Games, que vai ter também, além da expansão chamada Pestilence, né, que tá sendo lançada nessa campanha, vai ter a segunda tiragem do jogo. Pra quem quiser saber um pouco mais como tá a campanha, faltam 25 dias, eles pediram 100 mil doletas e atualmente tá em 337 mil dólares arrecadados, com quase 3 mil apoiadores. Então, links na postagem. Outro jogo que eu separei aqui é um jogo aritmético, para quem gosta de puzzles matemáticos e quer colocar as crianças aprenderem mais matemática a partir de jogos, dá uma olhada num jogo chamado Skip 55. Ele é um jogo que pediu 919 dólares, bem pouquinho, atualmente tá em 1220. Eu separei ele só pelo destaque, que eu achei bem legal o lance dele ser um jogo bem aritmético, que vai ensinar a parte dos conceitos matemáticos ali. Faltam 6 dias e mais novidades, links na postagem. Outro jogo que eu separei aqui foi o jogo chamado 1347, The Black Plague Board Game. Eles passam nessa época da peste negra, onde cada jogador vai controlar um desses doutores, aqueles doutores que tem aquelas máscaras, sabe, mais icônicas possíveis, que tem um bico assim gigantesco. Ele vai ser um jogo com bastante gerenciamento e ações programadas, onde os jogadores vão disputar em ser o melhor doutor curando essa peste negra. E só para vocês saberem um pouco mais sobre a campanha em si, eles pediram 11 mil dólares e atualmente está em 600 mil dólares. Faltam 26 dias. E por fim, a Catalyst iniciou a campanha do Kickstarter do Shadowrun Sprawl Ops, The Board Game. Ele arrecadou já mais de 80 mil dólares. Ele vai ser um jogo competitivo de 2 a 4 jogadores, onde ele usa a mecânica de Push Your Luck com Work Placement. Quem quiser saber um pouco mais, o link vai estar na postagem aí. E só lembrando, faltam 19 dias para o fim da campanha. E pro Cantinho dos Eventos, somente um evento que vai rolar nesse sábado, dia 2 de junho, no Rio de Janeiro, onde começa a segunda temporada de eventos do Lady Lúdica. Novamente lá no Casarão 22, vai ser de 2 da tarde às 8 da noite. E mais informações você encontra no link na postagem. E chegamos aqui ao fim de mais uma edição do nosso podcast Notícias. Espero que vocês tenham curtido aí mais novidades, notícias para você alegrar seu final de semana, seu feriado. Então, galera, lembre, se você quiser divulgar seu evento com a gente, sua notícia, entre em contato, manda pra gente no e-mail jogatinabg@gmail.com ou entre em contato mandando aí no próprio post pra gente divulgar por aqui. E então é isso, espero que vocês aproveitem o final de semana aí, feriadão com bastante jogatinas. Eu fico por aqui, um beijo no coração e até o próximo turno. Tchau! We'll be right back.